esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô logo pra beijar. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão,